Mike Juliette Romeo, direto para o Anote Norte, livre da colagem, vento no 20 graus, 09 nós. Está autorizado sobrevoo no ET, reporte atingindo a vertical. Retorno para o Anote, reporta fora do solo e seguindo para o Anote, reporta para o Anote. Estão nos dois o ajuste, está autorizando, tá? Monte Vitória 118, 9. Boa tarde. Você não é 6315 na escuta? Na escuta, 6315 livrou. Prossigo táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 6315. 4089, livre da colagem pista 10, vento no 30 graus, 109. Livre da colagem da 10, azul 4089. Mike Juliette Romeu, confirme o transponder. 0145. Confirme acionado, 0145. Acionado, 0145. Seguro, decola, pista no zero, curva à direita, corredor axé, a 1000 pés até caixa fregos, após assente para 2000 pés em coordenação com o controle, aciona o transponder 0271 e controle em 119.35. Autorizado plano visual para posto seguro, decolagem da pista no zero com curva à direita, corredor axé, 1000 pés. Essa caixa prega após coordenação com o controle de extensão para 2000 no 340271, controle 1993. Marinha 7102, cotejamento correto, confirme o POV? Está com 10 a bordo. Para ingresso, caminhão 1141. 6141, ingresso, Juliette, posição 03, indicada. 03, obrigado. Marinha 7102, para acionamento, táxi, decolagem, chame torre em 118.95, ajuste no 012. Gente do ajuste, torre 119. 6315, ingresso Juliette. 6315, ingresso Juliette, posição 04 indicada. 04, obrigado. Alfa Romeo Serra Golf Oscar, pronto, cópia. Autorizado, Ilhéus, nível 045, decola pistola 7, curva à direita, inicialmente restrita a 1000 pés, aguardando liberação do controle. Aciona o transponder 5014, frequência do controle em 119.35. Está ciente? Sim, solicito imediato avançamento ou pode permanecer nas suas cruzes? Não, o senhor está autorizado, está presente, manter sobrevoo, porém, mantenha a escuta permanente. Ok, mantenha a escuta permanente, caso necessário, faça de imediato. Voo no 184, livre da colagem no zero, vento no 10 graus, 09 nós. Livre, iniciando 184. Passaria do 2230, ciente do pushback e acionamento em coordenação com o pessoal de solo e reporte pronto para o táxi. Parar para o táxi, passaria 2230. 17 não. É correção, 10. 10, afirmo, visual. O Xanel 6213 ali mantém, pista 10. Aqui mantém 10, Xanel 6213. Confirmando, o Papai Romeu CA Golf Oscar. Papai Romeu CA Golf Oscar, reporte pronto para o táxi. Primeira curva direita, saída da Euleda Motiva. Corresponde 5037, controle 1935. Tá 3805, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Papai para 3805. Voo 1184, decolou 39, chama controle 1935, bom voo. Controle 1935, obrigado, boa. Controle 1184, decolou na sua escuta, boa tarde. No 184, contato radar na decolagem. Acione o código que está na posição normal. Rua 370, direto Jamo. 370, direto Jamo, 1184. Passaria 2230, para o táxi, 61 no POB, 4 horas, alterna Salvador.

Quando da aproximação final, observe helicóptero à direita do eixo do ILS em contato com a torre a 510 de altitude. Então, estará atento ao tráfego à direita 255. Seguindo os faróis de Itapuã. Oceano é 62, ano 3, decolou 41, chama o controle 1-1935, bom voo. 1-1935, obrigado, até a volta. Epa, Mike Yankee Delta. Você, que está Mike Yankee Delta. Estamos na remota número 13, autorização de reboque para a ponte número 10. Tá 13 para 10, está autorizado. O Mike Hotel Delta. O Mike Yankee Delta. Mike Yankee Delta, iniciar na forma Delta. 213, boa tarde, contato radar, direto Leda, Regional. Direto Leda, é 213. E livre alinhamento de decolagem, vai decolar em direção à sua frente, o 2230. Alô, Marinha 7102, senhor, ponto de espera, não, senhor. Marinha 7102, mantenha ponto de espera, hotel. Venha materar no ponto de espera. Estabilizado no X-Ray, voo no 255. No 255, completa LS, torre 118-95. 18-95, 255. Mesmo. Oscar, ali mantém pista 197. Mike Juliette Romeu, informação de tráfego, Boeing 737-800, final de 4 milhas 10, reporte visual. Reporte na visual, já está visual, Mike Juliette Romeu. Oi, gol no 255, final embaixo, cara. Gol no 255, informação de tráfego, helicóptero à direita, litoral sul na vertical do farol de Itapuã, 500 pés, reporte visual. Aqui tá visual, voo no 255. Voo no 255, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 09 nós. Autorizado pouso no 0, 255. G2230, decolou 44, chama controle 1-1935, bom voo. Controle nacional 35, bom trabalho, 2230. Boa tarde, passaria do 2230. 2230, boa tarde. Contato radar, vou passar 2000 pés, curva direita, direto elétrica. Para os 2000, direto elétrica 2230. Voo 2790, passo 140, Recife 1260, boa viagem. Quatro. Meia decimal zero. 1260, bom trabalho aí, meu. Seguindo para o pescador, é o mais certinho mesmo. 126 decimal 85. 626, obrigado, mano. O senhor gostaria de voar na proa do Romeo Fox 08, ou na 194? Recife, 2085. Alinhar e manter, Marinha 7102. Vou no 255, solo 46, livra direito no 211. 211, vou no 255. Fala, vou no 255, livrou? Vou no 255, está autorizado, táxi via Alfa Juliette, o portão 02. Alfa Juliette pro 02, 255. A Golf Oscar decolou aos 47. Chame o controle 1-9935. 1-9935, até o regresso, Golf Oscar. Oi, Salvador, Marinha 7102, alinhado e pronto para decolar. 7102, livre decolagem em pista 10, vento 100 graus, 09 nós. Reporte para a curva à direita, corredor axé. Para a curva à direita, corredor axé. Por meu pé, axé, reportará a farola barra, que é a Golf Oscar. BR-62, 1-3, passa 140, chama Recife, frequência 1-2-5, décima 1. 5-1, no Xaner, 62-03. Seu portão foi modificado aqui pro gate 10. Aguarde só um instante. Ok, mantendo sua Juliette 255. Ok, o Gol no 255. Seu portão foi modificado para 1-0. O portão está ocupado. Aguarde a definição de um novo portão, ok? Antes da Juliette. Negativo, gol no 255. Por que eu vou manter no 2 então? Negativo, aguarde antes da Juliette, a infra irá nos informar aqui pra gente passar pro senhor. Ok, obrigado. Ô Salvador, tá 3805 para o pushback acionamento no 612. 612, tá autorizado. Tá 3805. Autorizado, 3805. 7102 na escuta? Na escuta. Em condições de manter inicialmente 500 pés? Afirmo. Mantenha 500 pés até ultrapassar o tráfego visual também no corredor Axé. Agora na vertical do farol de Itapuã. Asa fixa, reporte visual com o mesmo. Afirma, descendo para 500 pés. Afirma, mantenha 500 pés para a segurança. O tráfego se encontra a 1000 pés, ok? 1000 pés passou a vertical de Itapuã no momento. 40 visual no momento, não. Ok, ciente, mantenha 500 pés, Marinha 7102. E reporte na vertical do farol de Itapuã. Firma, reportar na vertical de Itapuã. Pode vagão aqui, 230? Pode Alefa, sim. Mas é possível, é provável que antes de Alefa lhe seja autorizado. Mas agora, não é possível. Ok, grato, 230. Salvador, Marinha 7102, está na vertical do farol de Itapuã. Gente, Marinha 7102, chame o controle 11935. Controle 11935. Salvador, Marinha 7102. Paz, vai passando o Serra Golfe Oscar, controle direto, Coral, Sul, mantenha 04, 4.500 metros. Ah, o Cerro Grosso vai via litoral. Via litoral? Ok, gente. Então mantém o 1.000 pés. 1.000 pés, é corredor de litoral. Cerro Grosso. Na linha 7102, ciente da decolagem, mantém a visual no litoral. Atento, tráfego à esquerda. 2 horas, 2 milhas, 1.000 pés, rumo oeste, Charlie 150. Ok, varinha mantendo corredores, atento ao tráfego. É, Salvador 2230. Liga. É, só queria desculpa, o senhor não cumpriu aqui a restrição da 15ª milha, acho que não haveria problema, né? Queria desculpar aí. Não, só para deixar claro, uma vez que os 230 foram autorizados direto alerta, logo ele não está no perfil da saída. Portanto, não há restrição previamente imposta, a menos que o controle de forma intempestiva lhe forneça durante o perfil da sua subida. Então, tá ótimo, então. Tá ok, agradeço aqui pela informação aqui. Obrigado, viu? Foi. Da Passaredo, autorizado direto Conquista. Conquista da presente, 2230, grato. Para o táxi 3805, estamos com 3 horas e 48 minutos, Fernando Galeão. 184 a bordo. Gente, está 3805, está livre o táxi em frente. De Pátio, Índia. Ponto de espera da 101895, atue. Eu ativo Pátio, Índia, ponto de espera 3895, boa tarde, boa tarde. Boa. Salvador, boa, o Azul 4196 com a Papa. Fernando Meia, bom dia, contato no radar sem identificação, direto Duna, DF2, 1010, 1012. Duna 2012, 4196. 7102. Passou. Passou farol da Barra, mantenha-se visual, nome através de Veracruz. Veracruz. Tá livre a ascensão para um no meu pés. Positivo, está livre a ascensão. Reporte 1 no meu pés. Tem no sistema. Maravilha, meu caro, obrigado. Patango Serra Golfiosa. Mantenha no meu pés até o Través de Veracruz. Após o Través de Veracruz, está livre a ascensão para 4.500. Reporte Através de Veracruz. Aqui o DLA 1705. 1705, ciente, eu vou informar aqui ao centro Recife. Já eu volto com autorização. A saída é Arboa Elefa para Brasília. Arboa Elefa, obrigado, não se escuta. Salvador, Marinha 7102, está nivelado meu pé. Linha 7102, ciente, mantenha-se 1 no meu pé. Tenha frequência livre para a coordenação. Mando no através de Barra Grande, no litoral sul da Bahia. Chama Ilhéus, frequência 120, decimal 11, Marinha 7102. 7102, através de Barra Grande. Para controle de tem a frequência livre da presença da coordenação na 1-2345. Mais Juliette Romeu, prossiga. Saindo do reservoir, seguindo agora para o centro de Salvador. Seguindo para Mike Juliette Romeu, confirme. Para o centro da cidade. Mike Juliette Romeu, ciente, aguarde transferência. Prossiga via corredor Axé. Corredor Axé. Afirmo, peço para manter em condições visuais e reportar através de caixa preta. Juliette Romeu, chame o controle 1935. 7935, muito obrigado pela colaboração. Zero 08, controle, mantenha-se visual direto rotatória na escuta do controle. Controle 1, papapá, mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu, ciente, prossiga a visão do litoral. Visual pelo litoral, Romeu. Boa, 3805, decolou Dial. 3805, contato radar, direto Leda, sobre 340. Leda 340, 3205. Salvador, uma boa tarde, chegou o Nuno 64, informação, papá. Nuno 64, boa, contato radar, sem identificação, direto Duna, DF 3000 pés. Altímetro 10, 11. Duna 3000, comunhão, chegou o Nuno 64. Pedro 2230, faixa 130, chamado Recife, frequência 126.0, boa viagem. Controle mais chilete, Romeu. Chega, Romeu. Assim que possível, no centro da cidade. Presente, está livre. Grato. Solo. Prossigo no 867. Gente, eu vou no 867 acompanhar, por exemplo, a CDLA aqui em Salvador mesmo. Olha, vou checar mais uma vez. Estou informado que era 1705. Vou checar sim, de forma, se tiver informação. Ok, só para informação, o Centro Recife, o setor de processamento de plano, não possui essa DLA. E tampouco os controladores do centro irão possuir, e também a gente não possui, né? Ninguém possui essa DLA no centro Recife, na área do centro. Cheque com a companhia, se foi apresentada em outra FIR. Caso seja, informe por gentileza a localidade, e se não foi apresentado, o ideal é só apresentar outro plano, ok? Beleza, então, vou correr atrás, obrigado. Tá bem. O controle recebe indicação alguma. Modo alfa, sim. O modo Charlie, negativo. Estação de identificação, Olímpio 08. Estabilizado, Campo Vista, 4116. Ou melhor, o setor? 1895, obrigado, boa, 4116. Rodrigues, decola da 17, em coordenação com a torre, a mesma opera em 1895, controle 119.35, transponder 0114, o Mike Golf Mike. condições de autorizar a descida para a 1500 pés? Positivo, tá livre, no 0 no 1. Pretende seguir aqui a linha do litoral norte, seguindo corredor forte. E tu nós? Dave na Noveia, 4-1-0. Mike, Goof, Mike. Solo, boa noite, 67. Boa noite, 67, solo. Ok, a empresa informou que realmente foi feito no 705, apresentado na sala de Salvador, e o número do QSL253. Ok, QSL253 foi apresentado aqui em Salvador. Eu vou passar os dados aqui para o operador para eles inserirem novamente para Recife, ok? Caso negativo, a gente entra em contato aqui com o CGNA local, o senhor vai decolar para Brasília, sem mais preocupações. Tá ok, nós estamos no aguardo e já totalmente pronto. O 1867. Pente. Paulo, voo 1256, estamos frente da Bafá para Natal. Passando 50, chama centro Recife, frequência 125, décima 1, boa tarde. 251, boa tarde, doutor Márcio. O Nuno 64 é autorizado para 2 mil pés. Está livre, MS, pistão no zero. Chama a passão do turno estabilizado. 2 mil, departamento estabilizado em turno, vou aumentar. Fala, Salvador, com 256. E pau. Lucas e pá, aguardando, obrigado. Voo no 867, solo. Prossiga. 7 milhas norte do aeródromo, em contato visual com o campo. ...253, ou seja, a companhia não apresentou essa DLA aqui em Salvador. Eles já procuraram em todos os sistemas lá e eles solicitaram para eu entrar em contato aí com o DOG para o despachante para fazer um novo plano. Beleza, correndo atrás aqui, obrigado. Pastor 03, é o segundo para cópia, João Duval. Aguarde um instante, está livre o acionamento no Pasto 2. Ou no 256, cópia. Cópia, 1256. Natal autorizado nível 370, via Ampes, Luno 0, decola da pista 10, curva esquerda, Pucas e Pá, saída, 1935, controle, 5061. Autorizado para Natal 370, Presuluno 0, decolada 10, curva esquerda, Pucas e Pá, 1935, controle 5061, transponder, voo 1256. Correto, chama para o puxa acionamento. Boa tarde, obrigado. Olá, Salvador, boa tarde, Azul, 416, Alegrão. 416 da Azul, boa tarde, tá? Civi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 41 no meio. Mike Off, Mike, informa sua notificação aqui. Eu tenho o horário 16h20, confirme. Confirmado, eu chamei antes. Sim, porém, seu plano venceu. Chame o solo em 1-2-1-1. Uno, 1-9-35. E o transponder 506, o transponder corrigindo é o 5007, pastor 03. Nós. Olímpico 08 Ciente, Ciente Livre Pouso, informa que é pouso final. Ok, Ciente, Livre Pouso no 0, Olímpico 08, vento no 30 graus, 09 nós. Olímpico 08, Livre Pouso. Então seria o Força Aérea 2303. Afirma, Força Aérea 2303. Ok, aguarde só um instante a conta da autorização. Prossiga, Mike Wolf Mike. É, o senhor tem 45 minutos, né, para decolar após a UBT. Seu plano, o senhor recebeu a cota e ao 05 venceu. O senhor copiou ao 04, ao 05 venceu e o senhor não chamou a torre. Então, sob o regulamento, a gente não pode autorizar a decolagem aqui. Seguindo a regulamentação, o senhor tem 45 minutos após a UBT para decolar, independente do horário que o senhor receba a cópia. Ingresso no pátio, portão 02. Ingresso 02, 4196. 08, solo zona 2, livre à direita, faço backtrack via Alfa e reporte na Delta para o cruzamento. Olímpico 08, livre à direita, Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. Papatango Eco Delta Fox, torre 1895. Uhum, no Delta Fox. Salvador, o Eco Delta Fox. Me confirma, é o Eco Delta Fox Trot? Afirmativo, senhor, estou na rotatória. De forma clareza 2, cheque equipamento, faça nova chamada. Caso seja o Eco Delta Fox, mantenha a vertical da rotatória. Eco Delta Fox, mantendo a vertical da rotatória, vai 320 sobre a vertical. Voo no 164, livre pouso, pista 10, vento no 40 graus, 07 nós. Autorizado pouso 10, voo 1 elevado. Acione, modifique o transponder com 0263, o pastor 03. Eco Delta Foxtrot está autorizado completar o 360 e reportar a final de 3 milhas 17. Completar o 360 e reportar a final de 3 milhas 17, Delta Fox. Salvador, Olympus 08, Delta. Olympus 08, mantenha. Chega mais que sete rolê. Para o carro. Do Zona Norte, seguindo para o Litoral Sul, para sobrevoar o mais possível na vertical do Western Wild. E, gente, prossiga até os cabéis do Aeroclube, do antigo Aeroclube, transferência para a torre. Seguindo até através do Aeroclube, mais sete rolê. Apenas para curiosidade. Mike Led Romeu estaria filmando a reunião dos oficiais da PM? Afirmo. Estamos agora do parque das artistas aqui. Vamos seguir para lá, mas então só ilustrando por enquanto. Ei, gente. Eu vou. O Luiz Modula ouviu a notícia da possível reunião. Convido e não convido. Zero via Pesulu no zero até Piraí, após direto um Bade. Pesulu 44, Pagog, Decolagem da 10, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 119.35. O transponder 5074. Quatro pagode, decola da 10, curva à direita da EL, Motiva, 1935. Olha, tô chamando, puxa acionamento. Camarada, obrigado. Alô, boa tarde, jogou o 164, lembrou? O 164. Boa. Táxi via Alfa e Juliette, portão é o 11. Alfa e Juliette, parou. 11, gol, 164. O gol no 867, cópia. Prossigam, no 867. Autorizado Brasília, nível 360, via Zulu 17. Até o destino. Decola da 10, curva à direita, saída Arbor, após Elefa, controle 1935 e o transponder 5567. Aprovado nível 360 para Brasília, Zulu 17. Decola 10, direita, Arbor, Elefa, 1935 e o transponder 5567. Gol no 867 no portão 7, pushback acionamento. Correto o cotejamento, está autorizado o puxa-acionamento, gol no 867, chama táxi. Está autorizado, reportar a táxi, gol no 867. O gol no 164, seu portão foi modificado, agora é o 612, prossiga via Alfa e Juliette para o 612. O gol no 164, solo. Escuta, o 164. Seu portão foi modificado, agora é o 06. Prossiga em frente, Alfa Juliette, portão 06. Positivo, Alfa Juliette para 06, vou no mercado. Salvador, uma boa tarde. Oxaner 6254, autorização Galeão, nível 380. Boa tarde, Oxaner 6254, está autorizado Galeão, nível 380, via Amper Zulu 44, até Aldeia. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da EL, transição BDEV, o controle 119.35, transponder 5067. Centro, senhor da Oceaner 6254, autorizado Galeão 380, decola da 10, com curva à direita, saída da EL, transição BDEV, primeira aerovia. Upper Zulu 44 até Aldeia, transponder 5067, controle 1935. 6254 da Oceaner, chame, puxe e acionamento. Chame, puxe e acionamento, está na remota 14, obrigado. Tá. Como Mike of Mike, prossiga. Ok, já prossegui os outros lados. Afirmativo, vou checar aqui com a IS, em dois minutos você recebe a cópia, só a cópia, só um instante. Romeu, prossiga. Passou o aeroclube, está se aproximando através do parque Pituaçu. Solicito autorização para sobrevoar o parque do FMWise novamente. Gente, o Mike Juliette Romeu, é posto na vertical do West, na escuta permanente. Posto na vertical do West, na sua escuta, Romeu. Mike, autorizado, voo local 500 pés, decola da 17 com a proa norte, Velha Rodrigues, o transponder 0114, controle 1935, torre 1895, Mike of Mike. Correto, chame a torre 1895 para decolar, bom voo. Mike, libera 05 aí. Código correto no seu transponder é 5007. Astra 03. Está liberado inicialmente, mantendo o número 10, direto Feira de Santana. Pastor 03 está com plano para Recife, neste momento. Será Golf 677-090. E aguarde, pastor 03. Aguardando, está na saída contra. Pastor 03, o indicativo de chamada, o matrícula da aeronave confirmando é Força Aérea Brasileira 2303? Afirmo, Força Aérea 2303. Eficiente, troca o seu código de transponder para o código 0263. Estacionado 0263, pastor. Voe direto Conde, sub mantenha 090. Direto Conde. Acende para o 090, pode. Golf Mike para táxi. Ajuste 10-17, reporte no ponto de espera da Papá. Confirme o PLB, por gentileza. 02. Esse reporte na Papá, o Papá, Papá, Mike, Golf Mike. Ai, que graça. Fala, Marcão. Lá, é na pedra. No posto era a informação que vem. Recebo 26, boa com a identificação, desce para 4 mil pés, direto posição pelo, Força Aérea 2526. Direto a posição pelo, para 4 mil pés, 2526. A ver. O local, ou vai regressar para Salvador? Mantém aqui condicionado. Confirme, vai regressar para Salvador o Mike Juliette Romeu? Negativo, mantém sobrevoo condicionado para os tráfegos. O Mike Juliette Romeu, por gentileza, faça o check rádio, está muito ruim a transmissão. Como confia o Mike Juliette Romeu agora? Um pouco melhor. 3.1011, gol 2008. Está livre da restrição na posição intacta. Afirmo. Permanecer no mesmo local em sobrevoo condicionado aos seus tráfegos. Na sua escuta. A gente mantém a escuta permanente, não atrasa com fluência da reportar. Só um helicóptero acabou de decolar da... do pátio 5 para o norte, não ia interferir. Gente do Mike Golf Mike. Papá Mike, Golf Mike. Decolou agora aos 23, controle transfere em 119, decimal 35, um bom voo, seu regresso. Tá bom, obrigado. 3 horas e 44 minutos. Gol no 867, está livre o táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Livre táxi via Pátio Índia 1895, bom dia. Delta Fox, está autorizado, Morro São Paulo, 1010, corredor Axé, pista no 7, decola, curva à direita, controle 119.35, torre 1895, transponder 0140. Delta Fox está correto, cotejamento, quanto a bordo? Ok, bom voo, chame a mesma em 1895, acionamento. chamou a torre, é o Papatango, Eco Delta Fox 7? Foi o voo no 867. Gente, o voo no 867, a linha aí mantém. A linha mantém pista no zero, voo no 867. Livre de restrições, decolagem autorizada. Vento 1 no 00 grau, 08 nós. O voo 1256, solicita acionamento na posição de posterior pushback. Está autorizado, voo 1256, chame para o push. Autorizado acionamento, reportará para o push, 1256. Golf Mike, Salvador. Mas Golf Mike está próximo aí à Baía de Doce de Santos. Qual é o seu destino? Os riques, ok, ali nas beiradas da BR-24. Na escuta, estão para o regresso. Decolou agora os 29, controle transfere 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Controle gol 1867, passa 1400 pés, está em condições de ordem, quando possível, arbo. 1867, uma vez que encontra-se VFR, ou melhor, VMC, ao passar 2000, voa Elefa. Maravilha, então, 2000 Elefa, completamente igual, 1867. É 2526. Condições de voar da presente direto Luna para final elétrico que estão no zero. Afirmativo. 2010, 1-0 no Uno, reporta estabilizado, localizador. Reportaremos estabilizados no localizador 2526. Positivo. Então para 2000? 2000. 1-0, 1-1, 2526. 2000, 1-1, obrigado. 20 grau 082, ajuste no 0 no 1, reporte em solo controlado. 120 com 8, 10 no 1 no ajuste, reporte em solo controlado, seguindo então direto para o 45, o mais 7 o meu. É, na nossa autorização aqui, o senhor só tem. Só foi confeccionado a rota, o Pesolo 44 aldeia. Creio que durante a rota o senhor vai ser vetorado para algum fixo da Star para o Galeão. Se eu aguardar, eu vou checar com o centro aqui, se eles possuem algum ponto final. Afirmativo, porque a entrada na Star prevista para o Galeão seria o Moço. E Moço se encontra três posições antes da aldeia e paralela à rota. É, eu tô ciente. Esse fixo aí pertence ao P9857. Não sei se pertence também ao P Zulu 44. Eu vou chegar com o centro, aguarde só um instante. Sim, aqui eu agradeço a coordenação e fico no ar, que é 254. Voo 2008 autorizado direto Duna, número 2 na aproximação. 2008. Direto Duna, Gol 2008. Minha 320, autorizado direto Duna, número 3 na aproximação. Duna, 6320, obrigado. É 254, pessoal. É 254, acho que foi. Ok, a sua companhia fez uma CHE de rota, ok? A rota agora é UP November 857 até Bolso. E após conforme a chegada, a saída da El, Leda e após Irume para interceptar UP November 857. Primatina da El, Leda e Irume, UP November 857. Muito obrigado pela coordenação. Seu nível permanece, 380, chama para o puxa acionamento. Tá ótimo. Falado, Mike, Juliette Romeu. Papapá, Mike, Juliette Romeu, Salão 33, acionar a frequência livre, boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde. 1895, obrigado. ILS para 2.000 pés, autorizado, final ILS. 2.000, autorizado ILS, bônus 2.008. Grau 09, nós aguarda autorização para pouso. A gente aguardaremos a autorização 26. Está livre, então...